Teu raio de sol na tempestade, anunciando o tempo da bonança, com teu olhar que é mais suave do que a brisa, beirando o cais do amor, a onda que quebrou em mim. Andando pela praia que eu te sinto, tão forte e leve feito um mar de espumas, e como o vento traz aos poucos suas dunas de outro lugar. Senti Jesus chegando em mim. O tempo já mudou, se fez verão em todo o meu ser. A estação do amor no coração faz a vida florescer. Só Cristo pode dar a direção, basta você crer. Se o mar se agitar, lhe dê a mão, que ele vem te socorrer. Teu raio de sol na tempestade, anunciando o tempo da bonança, com teu olhar que é mais suave do que a brisa, beirando o cais do amor, a onda que quebrou em mim. Andando pela praia que eu te sinto, tão forte e leve feito um mar de espumas, e como o vento traz aos poucos suas dunas de outro lugar. Senti Jesus chegando em mim.